Surgiu um boato de fato, somos pretos pesados. Sei que isso, meu irmão, não te agrada um bocado. Só que não temos intenção de te prejudicar, só te musicar com nosso estilo. Pretos somente cientes naquilo que fazemos, bumbos batendo junto com letras, conscientes pra te alertar sobre os problemas e atos que podem te prejudicar. Feito isso e tal, vocal normal, procedimentos, sentimentos, transmitir a real. Pretos reais, não queremos ser os tais, os mais. Batida a vida resume sem apresentações bem sucedidas. Condições bem comportados, cada um tem seu estilo, estou certo ou errado. Sistema negro, o estilo a mais no mercado. Rap nacional, é o palco desse espetáculo. As mensagens vêm sendo dadas, com batidas pesadas, com passadas alterando seu modo de ver, querer saber o que significa um beat pesado. O DJ não sei, deve saber melhor que eu sobre o que foi perguntado. Vários motivos nos leva a crer que várias portas são fechadas. E esses caras que querem nos ver no chão, irmãos, não estão com nada. Duas da madrugada, você liga o rádio, está tocando aquela colada. Segura onde estão, sistema negro na parada. Vício já te afetou, quero ouvir de novo aquele som que o DJ tocou. E com certeza ficará mais uma vez a dupla que eles discriminam. O nosso tipo de música, rappers, negro, investimento, posição social. É encarado por otários como marginal. Eu te pergunto afinal, onde está o mal? Não dizem que a palavra música é universal. Nossos irmãos vêm sofrendo a cada momento, sendo discriminados e ao mesmo tempo sabendo que o nosso som será motivo de riso. Nada mais que improviso, coisa de otário. Te provo ao contrário, como sampler desse som usado por essa e por outras, mano, nós somos pesados. Pode crer, nós somos pesados. Pode crer, nós somos pesados. Pode crer. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que se diz respeito à conscientização, pretitude e estilo. Estilo é como bunda, cada um tem a sua. Não queira calçar a bota que não lhe serve. Nos observe mesmo que te afete, esse é o nosso. Percebe razões, questões, desabafos. Todos somos responsáveis pelos nossos atos. Uns manos pagam pelos outros e no sufoco calibres e calibres rolam soltos. Começamos a receber críticas da sociedade. Nós negros, rappers, pobres, somos uma ameaça à cidade. E contra aqueles que possuem bens, aquisição de poder, dinheiro alheio, isso não é feio. Só que eles são brancos e não curtem rap. É a maldita sociedade, os ricos, a plebe, os negros para eles fedem. E os nossos sons contaminam, pois dizem aquilo que eles não querem ouvir. Tentam omitir em suas entrevistas, jornal, coisa e tal. Preto Isidal, fazer mal à sua saúde e posição social. Preto Dr. X te alerta, manda um recado. Segura a onda, cara, nós somos pesados. Pode crer, nós somos pesados. Pode crer, nós somos pesados. Pode crer. Várias pessoas estão começando a perceber. Criticar, discriminar, xingar, falar pra quê? Suas palavras são armas para nos ofender. Nós crucificados conseguirão, você pode crer. Porque nós nos preocupamos com isso. O rap para nós é costume, cultura é vício. Um vício que não prejudica a ninguém, e sim aqueles que devem, aqueles que têm. Alguma coisa a ver com toda essa merda que rola. Só pois querem que fiquemos, que é pra defecar na nossa boca. Então, pois este é o ponto de vista deles. Prejudiquem a si mesmo, sua gente, todos são deveres. O rap scratch é microfone, são nossas armas. O que de nós com o dedo no gatilho do tiro, que nunca falha. Pena que suas armas sejam de verdade. Suas vítimas, nós pretos, dois integrantes dessa sociedade. Tiramos seu sossego, damos um contraste. Eles têm medo de nós, querem que a gente se afaste. Mas somos todos iguais perante a Deus. Só com dinheiro, moeda, corrente, compra muita gente. Então, principalmente aqueles que se dizem a lei. Nas ações que eram pequenas, se tornam menores. Vem desse modo, meu irmão do cor, então. Só sou pesado, elaborado, envia nossas dores. Agora acorde um a três, em uma só vez. Reverá o estrago que o sistema fez. Os nossos calibres estão prontos para disparar. Dois a munição, a verdade, a palavra-chave. Três sistema negro disparando para todos os lados, deixando você negro não conscientizado. Esse é o recado, nós somos pesados. Pode crer, nós somos pesados.